Aí, nunca mais falou comigo depois que se apaixonou pelo jogo. Joker. Lívia Cruz. E aí, vai colar nesse feat? Você tem alguma dúvida? Você chamou. Perguntei pra que olhos tão grandes, é amor tão grande, a vontade é tão grande assim. Ele diz que quer me ver melhor, vai me fazer melhor, que vai cuidar melhor, que é pra me ter melhor. Ele disse que o meu ego é tão grande, a minha raiva é tão grande, mas ele gosta mesmo assim. Eu disse que sem dono eu sou melhor, livre eu sou melhor, mas vou dar o meu melhor. Perguntei se sabe fazer amor, ele diz que sim. Cê quer acabar com a dor, tá tendo esqueci. E desde a primeira vez eu nunca esqueci, pedi pra não ter fim. E ele me bota pra tremer, igual os alto-falantes. Ele gosta do perigo e sabe comigo é constante. Ele tem a fiel, também tem a amante. Com as duas é leal, pra mim é o bastante. Ele me chama de rainha, faço dele o meu trono. Chama minha linda, mas sabe que não é meu dom. Ele me chama de princesa, mas sabe que eu sou vilã. Ele sabe que eu sou. Perguntei pra que olhos tão grandes, é amor tão grande, a vontade é tão grande assim. Ele diz que quer me ver melhor, vai me fazer melhor, que vai cuidar melhor, que é pra me ter melhor. Ele disse que o meu ego é tão grande, a minha raiva é tão grande, mas ele gosta mesmo assim. Eu disse que sem dono eu sou melhor, livre eu sou melhor, mas vou dar o meu melhor. E ela disse me chama pra fazer um feat, amor. A gente transa no ritmo, a gente trampa num beat da net, trepa numa kitnet. Eu sou contato de uma prima da amiga dela. Ela não liga, alega que tá tudo bem, desde que eu permaneça na ponta da língua dela. Cê me entende? A gente não tem pudor algum, no máximo inimigos em comum. E uma puta vontade de fuder a noite inteira. Ela diz bebê bola, quero viver te vendo nua, quero morrer te fudendo, porra. Vou me mudar pra tua rua, só pra tornar tua manhã boa. E ela diz que meu ego não é normal, porque nunca viu o tamanho do meu amor. Ela diz que não é normal, porque nunca pegou na minha mão, amor. Qualquer lado da cama serve, bem melhor quando a gente bebe. O problema é indiscrição, nós com tesão qualquer um percebe. Perguntei pra que olhos tão grandes, é amor tão grande, a vontade é tão grande assim. Ele diz que quer me ver melhor, vai me fazer melhor, que vai cuidar melhor, que é pra me ter melhor. Ele disse que o meu